duas bibinhas, uma delas bastante surda. Ah, é? É. Oi. Ela estava no avião. Nunca vi uma biba surda. É, mas essa era. Estava no avião, indo passar as férias de verão numa cidade na África. Que lugar do mim, né? Uacatimbuktu. Uacatimbuktu. É. Nossa, deve ser bonito. Ela deve ter umas paisagens bonitas. É. No início da viagem, o comandante falou. Ele tava limpando a garganta. Bom dia, senhores passageiros. Bem-vindos ao voo 506 da American Airlines. Nosso tempo estimado de viagem é de 5 horas. A bichinha surda não entendeu. Não. Já falou pra bichinha amiga dela. É. O que foi que ele disse? Quem foi? A outra bem alto. Falou que o voo vai demorar umas 5 horas. Ah, bom. O voo continuou tranquilo. Dá bom. No meio da viagem, o comandante fala de novo. Senhores passageiros, tá falhando. Estamos a uma altitude de 10 mil metros e não temos sinais de turbulências. Que bom, hein? Logo daremos início ao nosso serviço de bordo. É a bichinha surda. Que foi que ele disse? Que foi? Falou que o rango vai ser servido já já. Ah, bom. Ah, bom. No... É uma boa legal. Ah, bom. No final do voo, o comandante vem de novo. Senhores passageiros, já temos permissão e vamos pousar na cidade de Uacatimbuktu. A cidade possui... Lugar bonito, lugar turístico. Tem uma mulher bonita lá. A cidade possui cerca de 3 mil habitantes e cabe alertar que a metade da população é portadora do vírus da AIDS e a outra metade tem tuberculose. A bichinha surda. O que foi que ele disse? O que foi? Ele falou que é pra você dar só pra quem tá tossindo. Eu cheguei a chorar. Essa piada é muito legal.